What is the secret Dwayne is hiding in the basket? What's in the basket? Some of the tenants claim to have heard noises coming from this room. Like someone on a rampage. What's in the basket? Hear that kid Needleman warned me about, the Bradley boy, the freak we separated. Em 1982, Frank Hennenwater decide pegar no maço de notas que tinha lá em casa e tinha andado a poupar para fazer um filme de terror. O seu objetivo principal não era produzir um conto assustador que fizesse as pessoas cravar as unhas nas suas cadeiras. O objetivo era criar uma obra de humor absurdo envolvido no contexto de filme de terror. Dirigiu-se a Hollywood com uma equipa minúscula, com o seu macito de notas, e realizou Basket Case, que em Portugal recebeu o título de O Segredo do Cesto, que é uma história de um homem que chega a um hotel de Nova York, um motel barato, onde as prostitutas, na passagem da década de 70 para a década de 80, costumavam levar os seus clientes, e ele entra com um cesto, um enigmático cesto, um cesto de piquenique, daquele que nós conhecemos, de verga, verga, e coloca o cesto no seu quarto e de repente pessoas começam a morrer. Vai uma morte, vai outra e descobre-se que dentro daquele cesto está um meio-irmão que tinha sido há pouco tempo removido do nosso herói e colocado de parte. Eles durante cerca de 20 anos viveram agarrados, como siameses, como uma espécie de quarto do Total Recall, e um dia dois cientistas lembraram-se de os cortar e separar. Ora, vai daqui, estes dois irmãos dirigem-se à grande cidade para pegar nos cientistas que fizeram esta atrocidade e matá-los à facada. Entretanto, o nosso herói apaixona-se, metem-se as hormonas, ele acaba por se distrair e junta-se ali um grupo composto por párias da sociedade, entre prostitutas, proxenetas, sem abrigo, drogados, para ajudar os nossos heróis. Este filme é um clássico de baixo orçamento, muito baixo orçamento, até porque o maço de notas que eles usam para fazer o filme acaba por fazer parte também do filme, em que eles andam lá com o maço de notas na mão, para um lado e para o outro, e pode até ser considerado como inspiração para o Malignant, que nós falámos há um tempo atrás, e é uma história cómica, de contornos cómicos, usando a linguagem do terror, mas o filme é uma comédia, de muito baixo orçamento, passado na Baixa de Nova York, claramente filmado sem autorização, as pessoas andam na rua, todos olham para eles, olham para a câmara, nota-se que é um prodígio do cinema de baixo orçamento, porque consegue passar uma bela experiência ambiental e cinematográfica cá para fora, só com a vontade daquelas pessoas de criar esta comédia. Os atores, como podem imaginar, não são propriamente candidatos ao Oscar, mas ainda assim é um filme muito divertido e bem competente, que haveria de dar lugar a duas sequelas, desta vez mais compostas a nível de orçamento e nível de efeitos especiais. O irmão deformado neste filme parece um pão da avó, que dá para abrir e fechar a boca, um pão da avó que alguém fez e que caiu para o chão e ficou todo torto, enquanto que no 2, sendo a mesma pessoa, a mesma criatura, já se nota alguns efeitos especiais de criaturas, coisas bem feitas, com motores na boca e os olhos abrir e fechar, e mantendo, claro, a mesma voz. Há também um 3, que isto, entretanto eles vão subindo, encontram uma comunidade de pessoas todas assim, e depois existe uma espécie de uma vingança destes monstros, mas foquemo-nos só no 1, que é este original, e este sincero e honesto filme que já existe nos nossos clubes de vídeo desde a sua gênese, ali em meios dos anos 80. Está disponível em Blu-ray e tem até uma mensagem no início que diz que é um filme que faz parte do espólio do MoMA, que é o Museum of Modern Art de Nova York, que só por aí se percebe o valor cultural que este filme tem, não tanto no cinema, mas no terror, nas influências que veio trazer daí para a frente. É o género gêmeo bom, gêmeo mau, em que o gêmeo mau é um meio tumor que ganha vida própria e que quer vingança e morte. What's in the basket? My brother. Your brother! Open it, if you dare. Basket case.